Vai rolar um churrasco e você não sabe onde comprar as bebidas? Se você quer qualidade e preço baixo, não tem erro. A Distribuidora Guari tem tudo pra você. Na Distribuidora Guari, você vai comprar sua cerveja gelada pagando o menor preço. E ainda, temos gelos, carvão, água mineral, refrigerantes e bebidas em geral. Trabalhamos com aluguel de mesas, caixa térmica e outros produtos que podem te ajudar. A gente fica localizada na Avenida Transcontinental. O WhatsApp 699925-6367. Distribuidora Aguari. Em Alto Paraíso, cuidamos da saúde visual da comunidade com o projeto Visão para Todos. Cadastre-se agora e ganhe benefícios no exame de vista. Envie mensagem para o WhatsApp 99904-8375 ou visite-nos próximo ao Banco do Brasil. Estamos apenas com 12 vagas disponíveis para o dia 11 de abril. Nos chame no WhatsApp, participe. Proporcione uma visão melhor para você e sua família. Que tal 30 mil reais em dinheiro para investir em seu negócio ou em sua propriedade rural? Com o Banco do Povo de Rondônia ficou fácil. Se você é um pequeno empreendedor ou produtor rural, o Banco do Povo oferece até 30 mil reais com prazos de até 36 meses para pagar. Crédito fácil e rápido e sem burocracia. Banco do Povo de Rondônia. Solicite já seu empréstimo com um de nossos agentes de crédito. Procure uma agência Banco do Povo mais próxima de você. E aproveite! Atendendo em Alto Paraíso, na Câmara Municipal, na Sala do Empreendedor. CDR Distribuidora e Revendedora de Água e Gás. Atenção! Acabou seu gás? Conte com a CDR Distribuidora, porque aqui tem o melhor preço da cidade. Atendimento especial, agilidade na entrega e rapidez que você precisa. Facilidade no pagamento. Aceitamos Pix, cartões de crédito e débito. Entregamos e instalamos na hora. Peça agora mesmo seu gás pelo telefone WhatsApp 99960-8398 ou 99237-9436. A CDR Distribuidora, entrega mais rápida da cidade. Localizada na Rua Vitória Régia, número 2735B, Jardim Primavera, Alto Paraíso, Rondônia. Toda a equipe da CBR Distribuidora agradece a sua preferência. Identificação: ZYU 311, canal 200. Associação Comunitária da Rádio Cidade FM, dos Amigos de Alto Paraíso. Frequência modulada em 87,9 MHz. Estúdios localizado na Rua Maçangana, 3138, Alto Paraíso, Rondônia. Rádio Cidade FM, primeiro lugar no coração da cidade. Amigo agricultor e pecuarista, na hora de comprar os produtos agrícolas e veterinários, procure a Tizil. Na Tizil você encontra sal mineral, vermífugos, vacinas, rações, venenos para pastagem e lavoura. Tudo que você precisa para o seu rebanho. Produtos agrícolas e veterinários, tanto gado de leite ou gado de corte, você encontra na Tizil. Tizil Motos e Agropecuária, a parceira do homem do campo e da cidade. Começa agora no seu rádio. Songs of Love. As melhores músicas românticas inesquecíveis. Levando até o seu coração as mais belas canções de amor. Está no ar. Está no ar. E a Dave, muito bem, estamos de volta para o nosso Songs of Love para todo o Brasil. Você, como é que você está? Tudo bem? Eu sou o Júnior Pinheiro e quero convidar você para viajar no planeta chamado amor. Nesta segunda-feira, hoje dia 8 de abril, a gente começa muito bem com um popzinho bem de leve, o Rush, The Spirit of Love. Love is born with lightning bolts. electromagnetic force. Burning skin and fireworks, a storm on a raging course. Like a force of nature, love can fade with the stars at dawn. Sometimes it takes all your strength just to keep holding on. Yeah.

De novo você me pergunta como foi gostar de mim. Se eu sou esse cara nada a ver com você. Eu não tenho culpa se o seu corpo adora o meu colchão. Faz amor porque quer, não por obrigação. Sou sua única opção entre o juiz e a razão. Eu não pedi pra me amar, eu não pedi pra trazer roupa pra minha casa. Ai, ai, ai, não insisti pra me beijar na boca. E agora como é que para? Não para. Eu não pedi pra me amar, eu não pedi pra trazer roupa pra minha casa. Ai, ai, ai, não insisti pra me beijar na boca. E agora como é que para? Não para. Não tem jeito de parar não, hein? Se o seu corpo adora o meu colchão, faz amor porque quer, não por obrigação. Sou sua única opção entre o juiz e a razão. Eu não pedi pra me amar, eu não pedi pra trazer roupa pra minha casa. Ai, ai, ai, não insisti pra me beijar na boca. E agora como é que para? Não para. Os melhores preços em medicamentos e perfumarias com descontos exclusivos. Atendimento permanente de toda a equipe, com farmacêutico capacitado para oferecer a atenção que você procura. E no balcão, temos os melhores profissionais para acompanhar de perto e tirar as suas dúvidas. Rede Soma Drogarias, para você se sentir bem e economizar. Estamos situados na rua Patrícia Marinho, Centro de Alto Paraíso, Rondônia. Fone 699-9914-2780. Atenção você de Alto Paraíso e toda a região. Quer comprar barato? Então venha para o Supermercado Bom Preço. Aqui você encontra tudo em gêneros alimentícios, bebidas, açougue, hortifruti, frios em geral. E todos os dias temos preços baixos em todas as seções. E nos finais de semana, muitas promoções. Faça suas compras no Supermercado Bom Preço. E vá para casa com o carrinho cheio e dinheiro no bolso. Supermercado Bom Preço. Aqui tem economia de verdade. Avenida Jorge Teixeira, no centro de Alto Paraíso, Rondônia. Cidade FM. Na loja Só Natural você encontra tudo em ervas medicinais, chás, temperos moído na hora, xaropes, farinhas, goma para tapioca, farinha de tapioca, óleos vegetais extra virgem prensado a frio, fibras, calmantes, kit capilar, saúde feminina, saúde masculina, dentre muitas outras novidades na loja. Aproveite! Loja Só Natural, a melhor opção para você na nossa cidade. Disque entregas 999045832. Fale com a Leilane. Lembrando que aceitamos cartões e Pix. Estamos localizados na rua Mário Luiz Barbosa, em frente à Praça da Prefeitura. Ai, como é difícil a vida do pescador. Caça e Pesca Carlinhos Carioca, produtos de artigos de caça, pesca, camping, acessórios militares, vestuários, temos barracas, colchonetes, coletes salva-vidas, carabinas de pressão, camisas térmica. Trabalhamos também com alguns produtos de tereré, como ervas, copos, bombas. Também somos correspondente bancário do Banco Bradesco. Fazemos pagamentos de contas, saques, saques para aposentados e pensionistas, depósitos imediato, empréstimos e abertura de contas. Estamos localizados na Rua Rondônia, número 3573, Caça e Pesca Carlinhos Carioca, onde se encontra caçadores, pescadores e outros. Quem é que não quer um sorvetinho ou um açaí, hein? Não passe aperto, vá se refrescar com a Pops Sorvetes e conheça os nossos sabores exclusivos. Eu tenho certeza que você nunca provou nada igual. Sorvetes e complementos que te deixarão apaixonado. E mais, açaí na tigela, açaí no Chicrão, açaí turbinado e muito mais. Se você precisa se animar, passar momentos especiais, o lugar certo é a Pop Sorvetes. Estamos localizados na rua Mário Luiz Barbosa, em frente à Prefeitura, no centro de Alto Paraíso. Se vestir bem e com elegância é sempre uma satisfação. E nós da Passarela da Moda oferecemos tudo de melhor. Marcas incríveis te esperam. Linha masculina Ogoshi e Doctus. Linha feminina Banabana e Fato Básico. Tudo isso e muito mais você encontra aqui. Passarela da Moda, da nossa amiga Solange. WhatsApp 69-999-63-4015. Passarela da Moda, a moda que veste você. 8h34. Vamos apresentar Songs. Muito bem, of voltamos Love. Aqui no nosso Songs of Love Script. I am yours, yeah. I don't fit in that much. but I